O ano passado foi um tempo para você tentar alcançar um grau de harmonia emocional e clareza psicológica e para lidar com problemas familiares e domésticos. Muitos librianos mudaram de residência, e os que nasceram mais tarde no signo poderão fazê-lo ainda no início de 2020. A tônica do ano foi o crescimento emocional. Tanto a família física quanto sua compreensão dos valores dela expandiram-se em 2019. Este será um ano de divertimentos, uma temporada de férias cósmicas. Não por completo, advertimos, já que Saturno continua formando alguns aspectos tensos em relação a você. Mas, de toda forma, será um ano bem mais divertido do que 2019. Sua criatividade pessoal estará a todo o vapor. Os que lidam com artes ver-se-ão imbuídos de originalíssimas inspirações. Haverá muitos festejos e vida noturna, embora Saturno force os nativos do signo a serem mais seletivos. Haverá sorte nas especulações e alegrias com os filhos, os quais darão pouco trabalho. Tanto os nativos do sexo masculino quanto os do feminino estarão mais férteis neste ano. Será um ano interessante também, porque você ver-se-á às voltas com duas necessidades prementes, o desejo de desfrutar a vida e o anseio por cumprir seus deveres e responsabilidades, sobretudo no âmbito familiar. Um lado seu parece dizer, chega de responsabilidades e obrigações, ao passo que o outro adverte, cuidado com os prazeres efêmeros e vazios. Sacrifique as gratificações passageiras em prol do bem-estar permanente. O resultado ulterior desse conflito será determinado pelo trânsito dos planetas rápidos. Quando reforça em sua necessidade de divertir-se, você se deixará levar por eles. Quando reforçarem seu senso de dever e responsabilidade, ficará mais sério. É importante compreender que, na verdade, o conflito inexiste. Ambas as facetas são legítimas. A vida foi desenhada de modo que mesmo o cumprimento dos deveres e responsabilidades pode ser alegre e prazeroso. Na verdade, uma das formas mais seguras de você saber que está cumprindo os seus deveres é a alegria que sente por estar agindo assim.